Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Gávea Estática. E aí, pessoal, começa agora mais um Gávea Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com o Fábio. E aí, traças? E com o Aiken. Espero que seja biscoito de polvilho mesmo, né? É, não sei o que tá falando. biscoito de polvilho. Não dá pra escutar o crocante aí. É, tem que fazer o croque-croque aí pro pessoal. É, mas... Pronto. Ah, assim, aprovou. É. E hoje a gente tá aqui aproveitando o hype de Star Wars, né? Que quando esse programa for ar, acho que muita gente já assistiu, né? Inclusive vocês. A gente já vai ter sabido se o filme é uma merda ou se é muito bom. É, então pra não se comprometer, porque vai que a gente faz o maior hype aqui, o filme é uma bosta, né? Então a gente vai tentar falar um pouco de Star Wars nesse Gávea Estática, pelo tipo, behind the scenes, né, cara? Uma coisa eu acho que inclusive a gente deveria falar sobre o filme como se a gente já tivesse assistido. É, né? A gente pode fazer duas versões, uma esculachando o filme e outra elogiando, né, cara? É, e Sol tá mais apropriada. É. Quando depois do... É. Cara, mas olha que eu sou um cara que... Eu nunca liguei pra spoiler, né? Nunca tive problema em ver, mas também sempre respeitei as pessoas que não querem tomar spoiler. E eu já vi alguns, cara, que tão... Caralho, meu hype só tá aumentando, cara. Do filme novo já? Sim. Ah, teve um lance que vazou o roteiro, não foi? Vazou o roteiro? Acho que não, hein, cara. Eu não sei, teve alguém que comentou lá no gaveteiro esses dias, lá no Gávea Estática passado, eu acho. Ah. Que ele começou a falar alguma coisa de vazou o roteiro, não sei o que lá, só que aí eu parei automaticamente de ler o comentário dele, sabe? Tipo, ele começou a falar um negócio de vazou o roteiro e o pessoal da LucasArts mandou matar o cara, né? Cara, meu cérebro tem um antivírus, cara, anti-spoiler. Que aí eu já falei pra Vi, você que não liga, olha lá o que ele falou e bota, edita o comentário dele com possíveis spoilers, sabe? Assim, né? Então eu não sei nem se é verdade esse vazou o roteiro mesmo, não sei. Cara, eu não entendo isso do... Tem nego que vai, aí, além dos trailers, vê milhões de featurette, vê... Entra nos sites, aí vê foto e lê várias reportagens. Não vejo motivo pra isso, cara. Cara, eu vou te falar que antigamente, na época... Pronto, quando tava notícias pra sair o episódio 1... Nessa época, eu via valor nisso, cara. Quando eu tinha uma informação, eu comprava a revista 7, né, cara? Nossa, eu porque lembro da Herói 2000 que vinha também as paradas. É, então, porque na internet você não tinha tanta informação naquela época, né? E parece que era tudo meio... Sabe aquela sensação, até que a gente tá falando aqui em off, o Aiken, do... Sensação de montar histórias de Dark Souls e Bloodborne, de pedacinhos com pedacinhos. Era um pouco disso naquela época, né, cara? Sim, com certeza. Você ia juntando uma informação aqui, outra ali, né, cara? Aí era interessante, né? Você via uma imagem. Hoje em dia, cara, o pessoal até da produção dos filmes se aproveitam desse hype pra colocar coisas, notícias do tipo, vazou trailer, vazou não sei o que lá, sabe? Que muitas vezes não vazou coisa nenhuma, sabe? Tipo, foi vazado, né, exatamente. Cara? Exatamente. É. Aí que eu acho que já estraga um pouco a experiência mesmo, né? De você ter a expectativa, cara, da parada. Eu sei lá, eu acho que isso daí tá lá pra quem quiser... ver, entendeu? Quem não quiser, realmente... Tipo assim, é foda aqueles sites que pegam e colocam, tipo assim, no título de uma notícia já a porra de um spoiler, e aí você tá lá de bobeira no seu Facebook e já toma spoiler na cara sem nem ver, né? Isso é foda. Mas assim, os sites que fazem isso direito, que levam a sério e tudo mais, você abre a notícia e vê se você quiser, entendeu? E eu sempre gostei de, às vezes, de ficar sabendo certos detalhes e tudo mais. E eu não gosto de saber nada, cara. Pra mim, ou você saber o que vai acontecer nunca estragou a história, porque pra mim a diversão é você ver como, saca, vai acontecer e não o que. Então... Eu acho que varia de filme pra filme, na verdade, né? Uhum. Tem filmes que um spoiler estraga bem mais do que outro, sabe? É, com certeza. Um Sexto Sentido da vida. É. Você saber o final é foda, né? Não tem nem comparação. Até esse... O pessoal tava reclamando muito que esse trailer aí do do Batman vs Super-Homem contou muita coisa, né? É, eu ouvi falar que, inclusive, não só conta praticamente o resumo do filme inteiro, né? É, pô, o resumo do filme, isso não me interessa, pô. E só que parece também que teve uns trechos, assim, que são meio, tipo, completamente fora de contexto e a parada meio zoada, assim, saca? É que tem trailer que é mal feito, né, cara? Por exemplo, um trailer de um filme que eu não assisti, que foi aquele remake do Carrie com aquela menina lá, né, do Kick-Ass, me esqueci o nome dela agora. Uhum. Aí é Chloe Moretz. Isso, Chloe Moretz. Eu vi o trailer do Carrie e, tipo, eu já tinha lido o livro e tudo. Eu disse, pô, esse trailer é o resumo do livro, cara. Aham. Eu disse, pô, vai ter eles só vão estender aqui um diálogo ou outro, mas basicamente é o resumo. Tem cenas do começo, do meio e do final da história, né? Aham. Se o filme tiver muita coisa além do que tá no trailer, eles vão começar a mudar a história do livro, né? Queria fazer um depois do livro, de repente. Mas ali, aquele trailer é a história do livro. Então. Sim, exatamente. Mas, por outro lado, eu também acho que é meio que o que o Eken falou, né? Tá ali pra quem quiser ver também. Então. Uhum. E teve umas paradas que não foram muito propositais, né? Porque parece que o ah, meu Deus, o Han Solo. Esqueci o nome do ator. Harrison Ford, isso. Que parece que ele tá dando umas entrevistas, assim, e tá cagando forte porque ele tá falando, saca? Cara, ele cagava antigamente, mas ainda agora. Porra, né? Agora que ele tá velho, né? Aí, por exemplo, pô, esse trailer que teve agora do Capitão América, Guerra Civil, ele é um trailer que, tipo, ele conta um pouco da história, mas ele não entrega, pô, tudo de uma vez, pô. Uh-huh. Esse inclusive, do Batman vs Super-Homem entregou quase tudo, pô. Pode crer. Não, inclusive o do Guerra Civil Negro vai ficar enchendo nosso saco depois, porque a gente é Marvete, ó. Mas o do Guerra Civil, inclusive, deixa umas paradas bem importantes até na obscuridade, né, cara? Tipo, participação do Homem-Aranha, por exemplo, que é um troço extremamente importante no quadrinho. Então, cara, eu espero que eles não mostrem isso em nenhum trailer. Sim. Porque eu acho que o legal de você... Pô, todo mundo tá esperando isso. O legal vai ser você ver na hora, entendeu? Sim, inclusive, cara, é uma parada que eu sempre falo quando o pessoal comenta desse filme, né? Do Guerra Civil. Que eu acho que, inclusive, eles não deveriam revelar quem era o ator do Homem-Aranha. Só revelar quando tirasse a máscara dele no filme. Isso ia ser genial, cara. Ia ser muito maneiro. Mas já deve ter até dito, né? No IMDB, alguma coisa assim. Ah, sim. Não, é impossível. É impossível fazer isso. Não, é isso aí. É uma coisa que isso se perdeu já na década de 80, 90, cara. Nunca mais vai acontecer isso de a gente descobrir uma parada dessa na hora, sabe? Pode crer. Só se você, talvez consciente ou não, não for atrás de nada e tá de bobeira e vai assistir o filme, sabe? É. Como aconteceu comigo, por exemplo, eu já até comentei isso no passado em relação ao Hack 2. Sim. Que eu não sabia exatamente do que tratava o Hack 2, né? Que ele tem uma plot twist logo no início do filme, né? Que tá até no nome em português do filme, né? Que a gente falou. Caraca! Que eu prefiro até não falar que, assim, pra mim foi foi legal, sabe? A reviravolta. Tipo, você esperava uma coisa e depois vê que... Dependendo do que for, acho que isso não é nem uma reviravolta do 2. Acho que isso é uma parada que no 1 já revela, mas só se você prestar muita atenção. Pô, a gente não vai voltar a isso, né? A gente já discutiu isso de outro... É verdade. Eu não lembro nem o que a gente comentou. Só sei que no Hack 2 existe uma parada que é diferente do 1, né? Que pra mim foi legal, porque eu não esperava então, isso. Então, eu também acho isso, mas o Aiken acha que não. Isso já tava dito antes, quando foi a discussão do podcast. A gente comentou isso? Comentou. Eu lembro que a gente comentou, assim. Só fala um pouco, assim, só pra ver se eu não me lembro, que eu não tô lembrando dessa discussão. A gente acabou falando um pouquinho no final de Hack 1 e um pouco do Hack 2. Se você não quiser tomar nenhum spoiler sobre esses filmes, adianta aí uns 2 minutos e 20 segundos, mais ou menos. Valeu. Mas assim, não vamos muito além, né, cara? Tá, não, qualquer coisa você pode cortar isso daí, da coisa, né? Deixar só o pessoal do Pátrio e tal. Que é o lance que os zumbis, na verdade, são possessão demoníaca, né? Isso. Sim, isso. E eu tenho certeza absoluta, 100%, de que isso já fala no 1. Mas em que momento, cara? No final, quando eles entram no quarto... Da Mina Medeiros lá, né? Isso, exatamente. exatamente. Do padre, na verdade, né? Então, aquilo ali pra mim ficou dúbio pra mim. Eles não disseram, porra, é ou não é. Eles não afirmaram assim, não bateram o carimbo, né? Nossa, cara, eu acho que quando. Porque tem uma gravação do padre, né? Que eles colocam enquanto eles estão explorando. E naquela gravação, acho que fala com todas as letras que a parada é o padre tava tentando. A menina tava possuída e o padre tava tentando descobrir uma, tipo, vacina pra possessão demoníaca. E foi a merda que deu, foi justamente não, isso. Não, pô, mas aí é aquilo. Tu escutou uma gravação, é a mesma coisa que tu pegar hoje uma gravação de um exorcismo e colocar lá. Pô, tu acredita não, mas quando você parte do princípio de que essa informação na gravação estava correta... Não, mas assim, até pra mim aqui dali era apenas a interpretação segundo a fé do padre. O momento de virada assim pra mim, foi o momento no dois. De virada no 2, na hora que ele, alguém lá, não lembro agora, mostra o crucifixo, sei lá, o bicho para. Aí pronto, esse foi o momento de virada pra mim que constatou. Eu acho que se essa parada comprova algo que já tinha sido dito no 1, então tá dito no 1, pô. Sim, não, mas tá dito no 1, mas até ali podia ser qualquer coisa. Você não sabia, sabe? Pô. Mas por falar nisso, vocês são homens de pouca merda. O trailer do quê? O 3 e o 4 são uma merda. Eu me lembro que na época que a gente falou de hack, cara, eu tava com uma expectativa do. Foi filmes que eu até não fui atrás depois de ver a repercussão, assim, da galera falando. Que eu tava achando que podia ia pra um caminho muito doido, sabe? Eu também, cara. Porra, o final do 2 é muito maneiro. Aí vem o 3, é uma merda. Aí o 4, porra, pior ainda. O 4 é muito ruim. É muito puta ruim. Puta que pariu, cara. O 4 eu nem assisti. O 3 eu fiquei tão decepcionado. Eu prefiro deixar na... Eu costumo ter um dedo bom pra saber a hora de parar, né? Que o pessoal fala, né? Pode crer. O Heroes eu só vi até onde eu tava bom. O Lost eu só vi até onde dizem que fica bom também, né? É sempre quando eu falo, vou esperar um pouquinho, aí o negócio parece que piora, então eu sempre paro na hora certa, pelo menos. Mas a gente tava falando de Star Wars, né? Então, esses trailers de Star Wars, eu achei que eles foram bem feitos também. Eles também não contam muito. Inclusive, não diz muito qual é daquela garota. Isso, inclusive, tem uma parada ali que tá deixando o nego alucinado, né? Que é a possibilidade de que alguém vai morrer nesse filme, cara. Eu voto, não tenho certeza, mas o meu voto é que o Chewbacca vai morrer. Não, mas em que momento dá a entender isso? Quando ela tá chorando em cima de alguém, saca? Uma cena que tá assim, só o rosto dela, ela tipo deitada em cima de alguém, chorando. Cara de cacete. Pegadinha, cara. Tá muito cara de pegadinha. Sim, tá com muita cara de pegadinha, mas é uma possibilidade, entendeu? Esse que é o lance. Não tá revelando nada. Tá levantando uma possibilidade. Você acha que eles têm coragem de matar um Chewbacca da vida? Eu acho que eles vão matar o cachorro só pra mostrar que o vilão é mau. O cachorro. É o mais próximo, né, cara, do cachorro, né? Exatamente. Só pra mostrar que o vilão é do mal. É, né, eles matam o Chewbacca, aí no funeral lá, né, tá todo mundo, aí parece o Jar Jar Binks, é Mr. Back. Aí puta volta lá, pariu. Né, pronto, né? Falei de novo, como é? Fazer de novo? Eu vou voltar na edição, cara. Eu vou conseguir reproduzir, né? Ele volta, né, cara, como mascote oficial novamente, né, cara? Puta que pariu, cara. Pega aquele cinto de munição do Chewbacca. Cara, nossa. Lembrem-se que nesse Além da Escuridão, né, nesse Star Trek, o J.J. Abrams... Que pra... novo. Bem, não sei se alguém pode achar isso spoiler, né? Acho que eu não, tava, né? Eu tô processando aqui. Qualquer coisa eu coloco um avisozinho. Mas já que o filme não saiu ainda, a gente tá aqui falando de coisas que o pessoal já sabe se aconteceu ou não, né? Eu tava pensando aqui a gente até aproveitar toda a discussão do final do último Gavistática, de hype, de Star Wars e tudo, e das incoerências do Ike, né, cara? De ele falar que Star Wars overrated. Inclusive, Aiken, quando eu fui botar o áudio lá de você falando isso, que você disse, mas minha opinião continua, principalmente pra nova trilogia, você fala nesse gabinete tático de overrated, que inclusive a trilogia antiga, cara, que é super overrated e tal, né? Aí eu tava pensando assim, cara, por que será que a gente curte tanto Star Wars, assim? Será que é uma parada, é simplesmente um marketing muito bem feito? Será que é um filme que não teve nada ainda que substituiu isso? Ou simplesmente, ou como muita gente eu vejo falando lá, uns amigos lá do antigo trabalho que eu tinha, falaram, cara, eu acho meio simplista até falar isso, mas eu simplesmente foi feito na época certa, sabe? Não sei se é isso também, não. Cara, né? Não tinha nada na época parecido e isso, e eu vou dizer que provavelmente é isso, na minha opinião, pelo menos, é isso. Uhum. E outra, é uma questão até voltando ao assunto de He-Man que a gente tava conversando antes da gravação, né? É, a gente falou mais de uma hora aqui. É, né? A gente fez um outro programa. Só não gravou. Meia hora foi sobre He-Man, né? É. Que é a questão do gênero, cara. Eu acho que o Star Wars, ele é um gênero que não tinha sido feito, ou pelo menos não com o vulto de Star Wars, que é o Space Fantasy, vamos dizer assim, entendeu? Tem outros nomes que você pode chamar, mas aí é você discutir nomenclatura é irrelevante. Mas assim, o Space Fantasy ou o Space Opera e tal, mas porque você pega o Star Wars e você vê claramente que ele é uma história de cavaleiros e magos lutando contra o imperador do mal, saca? De uma terra distante, só que no espaço, ao invés de num mundo medieval. Fantástico, entendeu? E eu acho que ele tem muita coisa dessa construção do universo, né? Do cenário, que funciona bem pra cacete. Não por causa dos filmes em si, mas porque a forma como isso faz te imaginar, como faz o seu cérebro trabalhar, saca? Além do que é mostrado ali nos filmes. Desperta a sua imaginação, entendeu? Uhum. Que é o visual, né, do Darth Vader, né? Porra, não, até hoje, cara, é uma coisa icônica, assim, né, cara? Sim. Não só o visual, mas a forma que ele é apresentado, né, também. Sim. O jeito que vem, começa o filme. Aquela elegância, né, um vilão elegante, né, mas... Sim, mas, cara, eu vou te falar que, inclusive, essa forma que ele é apresentado é até secundário em relação ao visual, porque eu acho que o visual dele é tão icônico, é tão foda, que eu acho que ele talvez seja um dos personagens mais reconhecíveis da história do cinema, cara. É. Sem sacanagem, assim, não, facilmente, saca? Uhum. E isso, eu acho que é parte desse sucesso todo de Star Wars, entendeu? É engraçado que eu tava até tentando voltar no tempo assim pra saber, pô, eu curto muito Star Wars, né? Teve uns momentos aí, principalmente depois do episódio 3, quando deu aquela abaixada no fogo, né, de Star Wars e tudo. Que aí parece que foi morrendo comigo também um pouco aquilo, né, de, talvez eu já não goste tanto como eu gostava antigamente, mas esteve aqui um pouco, né? Eu tava tentando voltar pra lembrar quando eu conheci Star Wars e tudo, né? E meu pai já me falou que ele tinha me colocado pra assistir já Star Wars quando era bem criança, assim, e eu não tinha dado muita atenção, tá ligado? Eu não lembro muito. Eu lembro, assim, da figura do Stormtrooper e do Darth Vader, né? Ter os caras branquinhos e o cara de armadura preta, sabe? Uh-huh. Eu lembro... Aliás, de passagem, os Stormtroopers também são outro visual icônico foda, né? É, sim. É. Mas eu não lembrava de história, de quase nada, né? Aí, cara, é até meio idiota, né? Mas é bem coisa de criança, assim, né? Em 97, que foi na época que, celebrando os 20 anos do primeiro filme, né? E teve um monte de coisa de Star Wars, não sei se vocês lembram disso, inclusive a primeira remasterização de todas, né? Do George Lucas, que foi daí que começou mesmo, com aquele papo dele começou de... Começou aquele samba do crioulo doido. É, que ele veio com aquele papo de... Eu não conseguia contar a minha história porque não tinha tecnologia, né? Ele veio começou com esse papo, aí ele quis contar a história dele com a tecnologia. Papo estranho, né? É muito doido isso, né? até vi um vídeo, não lembro de que canal que era, um desses famosos, assim, que os caras estavam dizendo assim, cara, o George Lucas, em uma dessas remasterizações, colocou pedras digitais cobrindo o R2-D2 na primeira cena lá que o Obi-Wan aparece, né? Aí ele disse, cara, é sério que você esperou a tecnologia vir pra botar pedras? Essa era a história que você queria contar, né, cara? Não, cara, isso não faz o menor sentido de qualquer forma que você analisar. Você não precisa de tecnologia pra contar uma história, cara. Você consegue contar uma história com palavras papel. No papel, saca? Mas então, aí uma das coisas que eles lançaram em 97, relançaram, foi bonequinhos de Star Wars, né? E aí eu me lembro que eu vi uma propaganda, assim, que eu já lembrava do como eu falei, né, do Darth Vader e dos Stormtroopers, que eu achava legal, né, as armaduras. Aí eu vi na propaganda, que se vocês bem lembram, na década de 90, propaganda de brinquedos era... Como eu vi no God Mode eles comentando, parecia que todos eram dirigidos pelo Michael Bay, né? Ah, sim! Aí eu vi a propaganda mostrando lá as crianças brincando com os bonequinhos de Star Wars, né? Aí eu vi o Darth Vader, que eu já conhecia, achei da hora e tudo. E simplesmente uma cena que eu vi de um boneco do Luke com a roupa do Stormtrooper, né? Ele colocando o capacete, né? Aí Simplesmente isso, cara, me comprou naquela hora. Eu disse, cara, eu quero esse boneco aí, né? Do Luke Stormtrooper, né? Aí começou aí, cara. Eu fui lá, minha avó tinha me levado na Mesbla. Aí eu vi o bendito do boneco lá do... Aí ela comprou pra mim o Darth Vader e o Luke de Stormtrooper, né? E daí, de brincar, e eu não lembrava de nada. Eu não tinha a história na minha cabeça, porque eu era muito criança quando meu pai tentou me botar pra assistir. Sim. Eu fiquei naquela. Eu tinha bonecos e eu não sabia o contexto que eles... Eu sabia só que o Darth Vader era o vilão, uhum. E o Luke era o bonzinho, né? Mas eu não sabia o contexto disso, cara. Sim. E nisso, e toda, toda semana meu pai me dava 10 reais, né? Eu tinha uma mesada até boa, né, cara? Pra época eu devia ter uns 11 anos. E sim, o boneco porra? Desse custava, na época, acho que 20 reais. Então, a cada 15 dias eu tinha um boneco novo. Sim. E eu ia comprando esses bonecos e sem o contexto da história, né, cara? Era até legal. Que aí o meu irmão, ele tinha uma memória melhor dos filmes, né? Só sim. Que ele não tinha uma memória completa também. E é engraçado que, tipo, hoje, um moleque de hoje em dia deve pensar, pô, baixa o filme se você quer assistir, né? Mas na época não era tão fácil assim. Não, sim, era toda com locadora certeza. que tinha um filme, né? Uh-huh. E apesar de eu ter falado que foi o ano da remasterização, eu não sabia disso na época, né? Sim. Que ia ter uma remasterização, um relançamento, né? Que até meses depois, meu pai surgiu com um box do Star Wars lá, de VHS, né? Que aí foi a maior felicidade do mundo, que finalmente eu ia descobrir a história. Uhum. Mas era bizarro que aí chegou uma época que eu tava cheio de bonecos de Star Wars, que eu comecei a achar legal aqueles bonecos e tudo. Aí em certo momento, eu com minha mesada, eu comprei um boneco do Luke Jedi, né? Que é do Retorno Jedi, já, que sabe verde, né? Uhum. E até que quando eu olho, eu notei que ele tinha uma mão preta, né? Uma mão normal e uma mão preta. Aí eu olhei pra mim, eu disse, que bizarro, ele tem uma luva em uma mão só, né? Aí o irmão fala, você não sabe? Ele perde um dos braços, aí eu... Não, cara, não acredito que ele perde um dos braços, né? Era engraçado, cara, montando a história na minha cabeça, né? Aí o meu irmão... E o meu irmão contando, na memória maluca dele... Não, que tem um momento ele tá duelando com o Darth Vader, ele se pendura, assim, num abismo, e o Darth Vader corta e ele cai no abismo, corta a mão dele, né? E não foi bem assim que aconteceu, né? É! Mas era legal juntar essas coisas, assim, né? Tipo, fazer as histórias na minha cabeça, e era engraçado que eu tinha um universo de bonecos que eu não fazia ideia de quem era. Por exemplo, em um certo momento... Que você sabe que o George Lucas era doido pra ganhar dinheiro, sempre foi, né? Uhum. Ele vendia boneco de todo personagem. Então eu tinha um boneco do Greedo que eu achava que era um personagem super importante, cara. Pode crer. Que é um boneco que aparece durante, sei lá, um minuto. É. Em uma das cenas mais polêmicas de Star Wars até hoje, né, cara? Uhum. E eu fazia histórias na minha cabeça do Greedo, né, cara? Esse cara aqui, ele vai aparecer em tal momento do filme. Até então que o meu pai, como eu falei, né, meu pai surgiu com um box de VHS, um box mó bonito. Eu acho que o Fábio até tem lembrança. Eu acho que o meu irmão chegou a emprestar pra você, né? Cara, ele me emprestou essa porra, mas com muito desgosto, assim. É porque, cara, na época do VHS... Era quase um filho. Imagina você entregando Luke Tetsu pra adoção. O box pra mim. Na verdade, ele me emprestou só o Retorno de Jedi. Como assim, cara? O cara só me emprestou o Retorno de Jedi. Foi. O que é até bizarro, cara, porque, assim, meu irmão sempre foi meio maluco. Meu pai também era desse, que não gostava de emprestar pra ninguém. Mas tinha um agravante que na época do VHS, cara, cada vez que você assiste, é tipo um dia menos de vida, né? Parece pro negócio, né? É. Que ele vai morrer, né? Cara, o VHS tinha isso, né? Nessa época também, até um pouco antes, né? Você ter um filme era quase como ter um videocassete também. Tava quase em pé de igualdade o filme e o aparelho reprodutor. Né? Importância. Uhum. Porque, tipo, você via um filme, você via assim, você via, sei lá, passava na Globo e você não via nunca mais. Só quando repetisse entendeu? É, hoje que... A expectativa pra quando vai passar, né, cara? Exatamente. Tipo, eu lembro de quando passou Parque dos Dinossauros na Globo, era assim, nego corria pra casa pra assistir, entendeu? Parava tudo. Uhum. Sei lá, passou na tela quente, alguma coisa assim. Cara, você lembra de uma época que, sei lá, virava o ano, a Globo fazia uma vinheta gigante de era uma vinheta filmes, só de filme. De todos os filmes que ia passar no ano no seguinte. No ano, né? Isso. Pode crer, cara. Era uma parálise. Vamos ver os filmes que vai passar esse ano, cara. cara, é muita loucura. É impressionante que você fala isso hoje, e não só pra o pessoal que não vivenciou isso, mas pra mim mesmo parece uma coisa alienígena, cara. Tipo, eu vivenciei isso, cara, tá ligado? Pode crer. Hoje em dia você pergunta assim, pô, quais são os filmes que vão passar esse ano? Você responde, né? Todos, no meu computador, provavelmente. Só caso não tenha ficado claro, não é os filmes que vão estrear no cinema esse ano, é os filmes que vai passar na Globo mesmo. Isso, que você vai ter a possibilidade de assistir naquele ano. Na TV, com intervalo e... numa hora marcada. Tem que acordar cedo pra ir pra escola no outro dia. Exatamente. Isso quando o pai deixava, que na época de escola meus pais não deixavam, não. E quando minha mãe chegava assim e falava, não, filho, vai dormir, que a mãe vai deixar gravando aqui e vai pular os intervalos. Ela pausava na hora de pra pular os intervalos. Aí esquecia. Porra, aí, pode crer. Lá, margarina delícia. Luke, eu sou seu pai, sabe? Aí, porra, é foda, cara. Mas aí você, né, esperto, com 13 anos, aprendeu a deixar gravando com a televisão desligada. Aí já... Muito doido, cara, essa época. Cara, no meu caso, o que eu lembrava em 97 era do Império Contra-Ataca, que eu tinha assistido moleque, criança. E também eu lembro que tinha aquele filme dos ursinhos, né? Nossa, sim. Era ursinho pra mim, tipo, eu já tinha visto esses filmes passando na Globo, sábado à tarde, e pra mim eram filmes comuns, né? Só que aí, em 97, quando passou pela primeira vez a propaganda do que eles iam lançar de novo os filmes no cinema, aí a coisa que bateu assim, que pô, deu aquele estalo, foi a música, né? Que é, eu acho que é a coisa mais característica dos filmes, mesmo falando de Darth Vader, de Stormtroopers, eu acho que é o tema, né? É, eu acho. Pode aí crer, quando apareceu o tema, aí depois começou a aparecer em cenas do filme que ia passar no cinema, aí, porra, aí que veio aquele... Tudo aquilo voltou, né? Aí caiu aquela ficha pra mim, pô, isso aí... Esses são filmes importantes, né? Que foram importantes. Eu até lembro lá no Iguatemi, passando lá o Império Contra-Ataca, né? No cinema que nem existe mais, né? Esse negócio do tema mesmo, é engraçado que eu conhecia esse tema, mas eu nem relacionava que ele era o de Star Wars, sabe? Foi até engraçado, depois quando eu fui assistir o Star Wars, né, já com vontade mesmo de conhecer aquele universo lá dos meus bonecos, aí quando começa a tocar a música, eu disse, essa música é desse filme, então, sabe? Foi... É bizarro. Hoje em dia, todo mundo, né, já relaciona de cara, né? E na época eu conhecia o tema, mas não sabia exatamente de onde que era, sabe? Pode crer, não. Cara, eu tô pra te dizer que, assim, né, igual eu comentei, que eu não tenho lembrança qual foi a primeira vez que eu assisti Star Wars, e assim, eu lembro que antes de eu ver o Star Wars com, como é que eu posso dizer, com discernimento, né, de saber o que eu tava vendo, eu já tinha na cabeça a cena do Darth Vader revelando pro Luke que era o pai, né? A cena dele cortando a mão, então, e da mesma forma que você falou, né? Tipo assim, achar que ele cortou a mão e caiu no abismo, sabe? E eu não sei, cara, da onde que veio isso? Eu não lembro desse filme quando eu assisti. Eu lembro de outras coisas quando eu vi da primeira vez, mas dessa cena eu não lembro. Da revelação? Não. Sabe o que eu lembro do Império Contra-Ataque que eu vi quando eu tinha, sei lá, 6 anos? É o Han Solo no Carbonite, que eu fiquei assustado com aquela porra. Eu acho que eu já até falei bizarro, isso já. E eu lembro daquele minhocão que eles entram dentro. Lembro dessas duas cenas. Mas não lembro dele dizendo que é pai. Os fragmentos, né, cara? É coisa que impacta a criança, né? Eu acho que é por causa do medo, né? Talvez aquilo tenha assustado, alguma coisa assim, aí você grava. Né? Ah, então, uma coisa que a gente tá falando lá atrás e tudo, eu acho que, de qualquer forma, por mais que você, quando começa a colocar no papel a história do Star Wars, né? Parece ser uma coisa genérica e tudo, assim... É genérica, né? Ele é genérico, mas eu acho que ele é dotado de uma certa alma, sabe? Ou alguma coisa, assim, que eu acho que agrega um pouquinho mais de valor à história, sabe? Eu acho que tem coisas no Star Wars. Tipo, ele começa... O filme começa em Tatooine, lá, o Luke com a... Isso é um grande arquétipo, na verdade, né? Do cara que tem a vida normal dele. É o condado do cara. Ah, não. Né? Sem querer fazer referência a um outro podcast que desperta o ódio em um ouvinte nosso. Esse arquétipo é aquilo que o... É o arquétipo da jornada do herói, né? O próprio George Lucas fala que ele pegou essa questão toda do arquétipo da jornada do herói. Então, assim, o fato do Star Wars ser um troço extremamente clichê É verdade, saca? Sim. Não só é clichê, como é clichê em todas as culturas da raça humana. Aham. Uhum. Mas é exatamente isso que eu ia falar. Apesar de ser aquele arquétipo da jornada do herói e tudo, o cara tá lá na fazendinha dele, no, uhum, no fim de mundo, que é tipo o fim do mundo, no fim do universo, né, cara? Tipo, uhum, o cara tá no fim do mundo de Tatooine, que já é um planeta em tese fim do mundo também. É, né, exatamente. Tudo bem que isso lá na trilogia nova, eles mostraram, não, a gente já tinha vindo aqui antes. É, todo mundo se conhece, beleza, nessa galáxia. Mas, apesar disso, de ser esse arquétipo, eu acho que ele é feito de uma forma bem feita, cara. Porque, tipo, tá lá o cara, aí acontece um certo evento. Aí, sabe uma parada que eu acho da hora? Ele vai, quando ele decide sair daquela vida, ele já vai parar naquela cantina de Mos Eisley, que, tipo, já é bem diferente da vida dele, cara. É aquilo, uh-huh, ali, cara. Eu como saí lá da minha vida lá em Maceió, aquilo pra mim, cara, é a estação da Sé de São Paulo, cara. Que foi a sensação que eu tive. Foi a quebra de paradigma que você teve. Cara, tipo, eu não via nem japonês lá em Maceió, cara. Quando eu achei que... Era muito raro mesmo. Achei que a minha namorada era única no mundo, cara. Quando eu fui ali na estação da Sé, eu vi um monte de japonês passando e um monte de pessoas diferentes que eu vi assim, cara, as pessoas da Malhação existem, cara. Que pra mim, a Malhação, aquele múltipla escolha, né? Eu não sei como é que é agora. Mas, uh-huh, aquela escola da Malhação era bizarra, que era só uns caras esquisitos, né? Cara, aquilo ali é um normal em São Paulo. Não é normal em Maceió, né, cara? Então, eu acho que é aquilo que o Luke tá passando quando ele vai lá em Mos Eisley, né, cara? Mas eu acho que ele é feito de uma forma interessante que talvez você pegar uns outros filmes parecidos... Eu entendi o que você quis dizer, e assim, e é o que entra na... que a gente tinha falado realmente de por que o Star Wars acabou sendo o ícone tão grande que ele foi, né, cara? Muitas dessas coisas, inclusive o que você falou aí, se você analisar direitinho, muito disso não é nem mérito do George Lucas, saca? Eu acho que é hora certa, amor. Eu acho que é mais tipo, as pessoas certas em volta dele, saca? Não, eu acho que até o próprio George Lucas, só que naquele momento que o que ele queria fazer estava alinhado com o que as pessoas queriam ver, né? O que é considerado certo, sabe? Sim. Só que depois sim, ele se perdeu, viu? Sei lá. Sim, cara, isso fica claro quando você assiste aqueles... São documentários, né, na verdade. São os vídeos do Mr. Plinkett, saca? Sim, é muito bom aqueles especiais que ele faz em meia isso. hora. Isso, meia hora? Eu acho que é 1h40, cara. Esse é aquele cara que fez um vídeo gigante falando mal da trilogia nova? Deve ser, cara. É, sim, é ele mesmo. Eu lembro que ficou... Ele não fala mal, ele simplesmente fala a parada, verdades, saca? Né? Ele critica, né, a parada, isso, hein? Isso. Uhum. Que até, eu acho que é nenhum desses vídeos aí que eu acho que eu vi alguém comentando, que é assim, mas, cara, tenta descrever o personagem do Liam Neeson, né? O Qui-Gon Jinn, né? O cara, ele é sábio. É. Ele não consegue mais falar nada. Nada, né? É, ele fala, tenta descrever o personagem do Qui-Gon Jinn sem usar a palavra sábio. Aí, tipo assim, é impossível, cara. É impossível. E no próprio... Ele não é um personagem, cara. Ele é um arquétipo. Ele é uma parada de papelão lá, saca? E naquele vídeo do Mr. Plinkett, que a gente tava comentando, mesmo ele comenta que, tipo, se você pegar o personagem do Obi-Wan Kenobi e o personagem do Qui-Gon Jinn, você podia unificar eles num único personagem chamado Obi-Wan Kenobi. Porque, tipo, não tem a necessidade, saca? É um personagem completamente desnecessário, mas mesmo assim ele é o Liam Neeson, ele é foda. Uhum. E pra você ver, né, A Nova Esperança, o episódio 4 lá, o começo dele é muito foda, é muito bom. Aí tu vê o... aí você vê o de 99, o Ameaça Fantasma, uh-huh. O começo é um balde de água fria, cara. As suas expectativas, assim, você... Porra, simplesmente decepcionante o começo. Então, como eu já falei outras vezes, eu acho... Na época eu achei muito bom, inclusive, esse começo, cara. Eu achava muito... Você vê o Jedi da forma que você nunca viu antes, né? Só que depois você começa a olhar assim, até eu acho que o que eu vi antes era melhor, né? Mas assim, eu achava bem interessante, cara, toda aquela não, cena de ação. É impossível a gente dizer que as lutas não ficaram maneiras pra cacete, né? Mas assim, você pega, cara, o filme, ele é um filme que não se decide... Se ele é um filme sobre cavaleiros espaciais lutando com espadas laser, ou se ele é um filme sobre política Galáctica no Senado e, tipo, já tô com sono só de descrever isso. Uhum. Mas tá aí, pô, o Game of Thrones, ele é novelinha, novelinha política e é maneiro, pô. Pois é, pois é, ele consegue fazer isso bem, né, cara? É, eu cheguei a comentar isso em algum Gavi Estática, justamente até relacionando com Game of Thrones, né? Eu acho que eles não souberam fazer, na verdade. Sim, sim. Inclusive, eu acho que se você começa a ler o textinho lá que sobe no início do episódio 1, falando daquela crise política e tudo, dá uma margem pra uma história interessante, até que foi mal contada. Só que no episódio 1, eu acho que a maior barriga de todas se chama Tatooine, cara. Sabe? Sim, que porra, é fanservice que ele quis fazer, que na época eu achei legal. Mas se você for ver, cara, não tem motivo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum toda aquela cena de Tatooine, cara. No, se você coloca o surgimento do Anakin, eu até não sei se eu cheguei a comentar isso da outra vez, né? Se você coloca, em vez de botar aquela origem do Anakin sendo a criança de Tatooine que ele descobriu por um acaso, o motivo pra eles caírem em Tatooine é porque a nave quebrou, certo? Sim. Em vez de botar o R2-D2, que é outro fanservice, né? Pra consertar a nave, pra tentar reparar, coloca lá um dos caras que trabalhava naquela nave ali, que talvez fosse um estagiário, sei lá o que é que fosse lá, um cara que surgiu ali, um dos caras da nave, era o Anakin, ou mesmo tipo, um cara que eles não esperavam lá, consertava aquela nave, eles não caíam em Tatooine, pronto, sabe? Disse, pô, quem é esse cara, sabe? Sim, sim, e não, ia acabar. Aí uns 40 minutos de filme que poderia ser desenvolvido outros personagens, né? Uhum. E não precisaria ter essa barriga, né, cara? Sim, eu concordo planamente. Inclusive, na época, eu já achava essa parte da Tatooine um saco. Dá pra você cortar, com algumas técnicas de edição, dá pra você cortar praticamente tudo e ainda fazer sentido o episódio 1, cara. Sim, com certeza. Uhum. Com certeza. Porque a origem que ele deu, tipo, parece que foi uma criança de 10 anos escrevendo a história, entendeu? Exato. Uhum. E outra, o cara dirigiu o filme em 76, 77... E não dirigiu mais nada, né? Qual foi o filme que ele dirigiu até 99? Nenhum. Pois é. Aquele do Pato, não foi ele? Não, mas nossa, ele é produção só. Ah, é produção? É Howard. Ele não dirigiu aquele filme, não. É, porque nem o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi não foi ele, né? Não, nem pois o Indiana Jones não foi ele, foi o Spielberg, né? Uhum. Então, É natural até, né, você perder um pouco a mão, né, cara? Vocês já viram aquele outro filme do George Lucas? THX... Não. THX eu já vi. Caralho, eu achei esse filme um saco. É, eu nunca nem tive coragem de ver. Ele é bem chato, assim, mesmo. É, não. Filme não faz o menor sentido, saca? O visual dele, desse THX, eu não lembro qual o número agora. É THX e um número. Alguma coisa, sei lá. Ele me lembra muito quando eu li o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu, sim. Não sei, eu associo uma coisa com a outra, assim. Uhum. Mas é isso, cara. E outra coisa, eu tava vendo um outro dia uma entrevista com o Francis Ford Coppola, que é amigo dele, né? Uhum. Acho que eles estudaram juntos. Mas ele dizia, cara, o George Lucas, ele era um cara que ele gostava da parte técnica. A coisa dele era desenho, era animação. Tanto que quando ele ganhou muito dinheiro com Guerra nas Estrelas, o que, é que ele foi fazer? Ele montou uma empresa de som, que é a Skywalker Sound. Ele montou uma empresa que dá um certificado de som, que é a THX. Montou a Industrial Light and Magic, que é essencialmente uma empresa de animação, né? Sim. Efeitos visuais. Aí ele focou nisso, né? Ele não é um contador de histórias, cara. Sim, exatamente. Uhum. Eu acho que de toda essa galera, ele é o mais nerdão de todos, inclusive, cara. Sim. Eu acho que ele adorava entrar naqueles lá no estúdio do Império Contra-Ataque e ver aqueles walkers, miniaturas, cara. Meio que eu tinha ficava brincando, fazendo barulhinho com a boca, né? Cacete. Querem falar mais alguma coisa? Expectativas a gente já falou no outro, então acho que não tem tanto o que falar. Era bom, né? A gente dar um fecho, sei lá, né? Acho que tá meio solto, né? É, tá um pouco, né? Sei que manda. Não pense mais nada? Friday never hesitates. Tô com a música do The Cure na cabeça. Vai ter que fechar com o WhatsApp, né? WhatsApp. A música lá, pô. Ah, não sei nem se tu gravou essa porra. É foda que perde todo o sentido da parada, né? É. Não é What's Going On o nome? Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Acho que é What's Going On. What's Going On. Deixa eu fazer aqui uma inserção pra colocar aqui. A gente vai falar um pouquinho de He-Man, como a gente estava falando antes da gravação, só pra ter a desculpa de encerrar com o WhatsApp esse Gabo Estática, né, cara? É For Non-Blondes, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Yeah, yeah. É porque tu não assistiu Sense8, não, né, não, Diego? Não assisti. É que tem uma cena lá que eles cantam, aí essa porra dessa música voltou a... Aí tem uma hora que a personagem até... personagem diz assim, porra, não sai, essa música não sai da minha cabeça. Ela, essa porra de For Non Blondes não sai... Mas o clipe do He-Man é muito bom, cara. É, inclusive, a animação daquele clipe é quase o mesmo nível de qualidade que era originalmente mesmo, né? Sim! Porque ele aproveita as repetições que tinha no desenho, né? Pra fazer dancinhas. É, muito bom, cara. Puta que pariu. Cara, assim, há alguns anos eu parei pra ver He-Man no Gloob? Ou era Boomerang? Um desses canais aí que tava revisando. Passa de madrugada, assim. Aí eu, pô, deixa eu ver isso aqui. Cara, eles não desenhavam, eles não gastavam tinta. era repetição da mesma coisa, o desenho inteiro, pô. Sim, pode crer. He-Man correndo, pulando, passando por cima, assim, da cama. É engraçado que quando você é criança, você não nota tanto essas coisas, né? Mas o próprio Cavaleiro Zodíaco, e isso se estende pra, sei lá, 90% dos animes, eu nunca tinha reparado quando criança quão mal animado é aquelas paradas, cara. Sim, Tem cenas, literalmente, de tudo parado. Sabe aquela técnicazinha que até tem muito vídeo de YouTube também de curiosidade, quando tem imagem, que simplesmente é a imagem fixa e vai dando close lentamente na imagem, sim, sabe? Uh-huh. Muitas cenas desse tipo, eu nunca tinha reparado isso, cara. Que não tem animação, cara. É só truque de câmera dando zoom, sabe? Truque de câmera safado, né? Safadíssimo, assim. Uh-huh. Eu nunca tinha reparado isso, cara. Que eu disse, pô, faz até o He-Man ser bem animado, né, cara? Cara, você pega o... Caraca, vocês lembram do desenho do Thor que tinha antigamente? Ah, não. Nossa, cara. Não lembro, não. Puta que... Cara... Só boca, né? Aqueles desenhos de boca mesmo. O He-Man era uma obra-prima perto desse desenho do Thor. Tinha do Iron Man também, desse mesmo estilo do Thor. Na época que ninguém sabia quem que era Iron Man e Thor. Uh-huh. Era bizarro, cara. É só cabeça se mexendo mesmo. É. Cara, quando é que você vai gravar os e-mails? Não sei. Por quê? Ah, porque a gente podia matar isso logo agora, né? É, se você quiser. Até livrava a Viviane, a não ser que você queira gravar com ela, né? Não, pode ser com vocês, mas pra matar agora é meio complicado, que eu acho que eu sempre preciso reunir os e-mails e eu dou um resumido. Assim. Ah, entendi. Ah, entendi. Tá. Um trabalho. É, não, mas se você quiser também no dia que você for fazer isso, porra, mandar um aviso e tal. Beleza, tem crise. Tranquilo. Cacete! Inclusive, eu joguei uma flashbang na minha própria cara. Vou aproveitar que vocês falaram dos e-mails. Uma coisa que eu tô aqui pra separar é que teve um cara que contribuiu com o Patreon. Eu tenho que anotar aqui, deixar já anotado, só pra lembrar de falar o nome depois. Eu sei que teve gente que parou de contribuir, a gente deveria expulsar essa pessoa do nosso site. Teve uns... Sacanagem. Pessoas que pararam, assim. É, não, eu imaginei. É na boa, cara. Eu já nem ligo, não, cara. É o que vem é lucro, né, cara? Sim, com certeza. Acho que a gente precisa de uma estratégia mais agressiva. É, às vezes eu fico pensando, eu acho que deve ter... Tipo, se tem... eu vi alguém falando em algum momento, em outro contexto, assim, que se você tem alguma empresa... Acho que foi até no Nerdcast mesmo, algum Nerdcast de empreendedorismo ou alguma coisa parecida. Que tipo, você tem alguma empresa que tem alguém disposto a dar um real pra você, alguma coisa assim. Qualquer tipo de empresa, assim. Se você tá ganhando um real, quer dizer que você tem como multiplicar isso, sabe? Sim, com certeza. Então eu não duvido que tenha como, realmente. Eu só não tô muito disposto a pensar, sabe? Uhum. Acho que nenhum de nós tá, né, cara? É meio que... Se fosse, sei lá, no começo do Gavir Static, assim, eu tava mais nessa pegada, sabe? Pô, quero ganhar dinheiro com isso e tudo, mas... Eu tô numa época meio cansado demais pra pensar nisso, mas eu acho que a gente conseguiria, sabe? Sim. Cara, o que eu acho? Tem que haver um certo empenho, né? Aham. Uhum. Que demanda nenhum uma certa de... energia. Uma certa energia que nenhum de nós tem, né, no momento, porque, porra, não é? Tem gente aí que fez, por exemplo, o podcast crescer, mas a pessoa se dedicou mesmo. Aham. Uhum. Sim, mas pô, o nosso tempo é meio escasso, né, cara? É, não, você vê, então, cara, que é nego que hoje em dia tiram a grana com podcast e tudo mais, é nego que largou trabalho pra fazer isso, sabe? Porra. Então, porra. Exatamente. Caralho, cara. Assim, dá certo. Algumas coisas dão certo. Porque o seu trabalho de formiguinha vai vingar em algum momento. Sim. Mas é uma coisa muito incerta, né, velho? Pois é. Inclusive, teve momentos que eu cheguei até a pensar, ah, será que, tipo, a gente teve aqueles hiatos, assim, cheguei a pensar, pô, cara, minha vida tá mais fácil agora, né? Foi na época que eu mudei pra Bauru, tava procurando emprego, e aí tava lá todos, eu não tinha um quarto, né, também, aí isso tudo complica, né, pra você mexer com isso. Aí, tipo, quando a gente parou de gravar o Gabistão, eu pensei, pô, tá mais fácil realmente agora, será que vale a pena continuar com isso? É foda, cara, tanto que eu vejo assim, tá eu tava vendo... Falando hoje, um pouco antes de começar a falar com vocês aqui, tá vendo o Nós Travamos, que eu disse, pô, faz tempo, né, que não tem nada lá, que eu tava escutando. Uhum. Aí eu tava olhando aqui, eu acho que parou, que eles estavam lançando um por mês também, todo dia primeiro, né? Uhum. Aí eu tava vendo aqui, o último foi dia 18 de outubro, que já tinha atrasado, né, que era passando dia 1º de outubro, eu disse, cara, e não tem nenhum comentário até hoje, né? Aí depois eu vejo aqui o outro, o 1º de setembro, não tem nenhum comentário até hoje. É. Aí depois foda, tem outro, 1º de agosto, tem 3 comentários. Cara, isso, eu imagino porque eles pararam, assim, porque desanima, né? Isso foi uma porra. Coisa, cara, que... É, eu acho que eu só não parei de vez com o Gabi Estática, que eu vejo que mesmo quando a gente ficou parado, a galera continuou, sabe? Parece que você vai ver os downloads e tudo, deu aquela queda, mas depois que deu aquela queda e estabilizou, foi aumentando aos poucos, sabe? O negócio tá crescendo meio que naturalmente, sabe? Mesmo a gente, assim, e o pessoal pede e tal. Isso, cara, quando você vê a galera falando assim, ah... É claro que tem muita gente que fala isso com papinho, né? De ah... São vocês que fazem isso, mas, cara, é sério mesmo. Se a galera não pedir, se a galera não comentasse, eu não sei não. Desanima, né, desanima, cara? Cara. Porra, se com certeza. Se a gente tava não com o podcast hoje. É, assim, eu, especialmente considerando que eu não edito nem faço nada do tipo, né? Pra mim, eu faço isso daqui muito mais como diversão mesmo, como. Pô, como... É um hobby mesmo, né? É hobby mesmo. Eu costumo falar isso, né? Cara, eu só sento pra... E falo bosta, né, cara? Exatamente. Eu não edito, eu não faço nada. Então, pra mim, cara... É, não. E pra mim é bem isso daí mesmo, saca? E pra mim isso é uma diversão muito maneira, assim, estar conversando com vocês aqui, falando essas palhaçadas que a gente fala, essas zoeiras e tudo mais. No meu caso mesmo, essas paradas assim que a gente fala, tipo, eu não falo com ninguém, pô. Uhum. Assim, eu digo ninguém, é ninguém mesmo, porra. Nem na minha família, nem com a minha namorada, nem no trabalho. Comigo é quase ninguém, cara. Então, inclusive, não. Já aconteceu de. Acho engraçado que aqui eu acho que talvez o Gavi Estática seja a demonstração melhor do que eu sou, sabe? E eu já vi muitas vezes galera que me conhece dizendo, nossa, você é diferente no podcast. Eu disse, cara, eu acho que no podcast, eu acho que na vida que eu sou diferente, tá ligado? Pode crer. Cara, eu não tenho tanto esse problema, assim, porque tanto... O seu ciclo é meio que isso, né? Isso, todo mundo que eu conheço é nerd, Porra, até a galera que é assim, se vocês não conhecem, né, meu pessoal pessoalmente, mas se você olha pra cara da galera, você, tipo assim, olharia pro Lauro e falaria que o cara, ele é um cara de academia ou saca, um marombado de academia, você olharia pro Vitor, um outro amigo meu, você falaria que ele é um maconheiro ridículo, saca? Exato, e não, né? Você olha pra cara da galera e é isso. Mas quando você analisa, você vê que é todo mundo nerd pra caralho, saca? Tá todo mundo, tipo assim, nego tá sonhando, sem brincadeira, nego tá literalmente sonhando toda noite com a estreia do Star Wars, saca? Daqui a uma semana, galera, a gente reúne todo fim de semana pra jogar RPG, saca? Parada mais virgem que existe do planeta Terra. Passar o carnaval, né? Com 10 garrafas de Coca-Cola. Maluco! Não! O carnaval desse ano, cara, eu passei na praia e eu não pisei pra fora da casa da praia, a gente ficou jogando RPG, um bando de maluco marombeiro, sinistro. Vou adivinhar, você foi pra Rio das Ostras? Não. Eu até esqueci agora pra onde, o nome do lugar pra onde que eu fui. Porra, com certeza você esqueceu, né, pô, você não saiu de casa. Acho que foi Santa Clara, sei lá. canto assim, ó. É um espaço cara, branco, você pode preencher. É, exatamente. Mas é engraçado que você falou isso daí, que eu acho que até pra isso eu não... O meu caso é um pouco diferente, porque eu acho que eu sou um cara tímido mesmo, sabe? Uhum. Tanto que eu não duvido lá, quando teve o encontro lá da galera que fez lá, que teve o Thiago Verde, que já participou, ou a galera do Nosso Travamos, pronto, né? Que, uhum. que era a galera da gente lá no fórum também, lá no CC, né? Sim, aham. Uhum. O encontro mesmo deles lá e tudo que eu fui, eu tava... Tudo bem que eu tava meio adoentado também, mas lá eu tava meio deslocado até. Aí que a galera deve olhar assim, porra, você não é o cara do podcast, porra, sabe? Ah, cara, mas isso depende. É bizarro mesmo. Eu, quando tô aqui conversando com vocês, é muito mais tranquilo mesmo. Aham. Uhum. Ah, rapaz, isso é porque a gente não se encontra pessoalmente. É costume, sabe? É costume. É. Tanto que no começo também, quando a gente gravava, também não era que nem é hoje. Né, não fluía também, pode crer. Você pega lá que o Rádio Noite CT, lá as gravações da puta gente, merda. Era outra parada. Cara. Feio pra caralho aquilo, cara. Isso parece papo, assim, de programa senha, assim. É, né? É. Esse é qual, 90, esse? Será que chegamos ao 90? Acho que sim, né? Ih, caralho, eu não parei de gravar. Nem eu. Pra parar? É, acho que... Para agora. Já dá. O He-Man já subiu, já. Pessoal, mais um Gaveta Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com o Aiken dessa vez. Pra variar um cadinho essa parada. Pois é, a Vi está tão ocupada sendo mãe. Ela não consegue ser mãe e podcaster ao mesmo tempo. Eu não sei, eu acho que ela conseguiria. Eu acho que ela tá usando como desculpa, sabe? Tipo, pessoa com atestado, sabe? Nem tá tão ruim assim, mas tá com atestado e não quer... Ah, é corpo mole, né, cara? Ser mãe é uma parada tão fácil, não dá trabalho nenhum, fala sério. Pois é, cara. Peraí, se a gente falasse isso um pouquinho... Alguns meses antes, a gente tava lá no podcast, hein? Ó, o nego ia socar a nossa cara. Inclusive, eu, em off agora falando, eu tava escutando o Nerdcast, que foi bem legal. Não sei se você escutou o que saiu essa sexta aí. Ah, escutei já. Eles já começam falando, né? Antes que falem a gente de qualquer tipo de ismo, né? É, pode crer. A gente não tá falando disso por ela ser mulher, não sei o que lá e tudo. Acho que vai ser o mais próximo de uma retratação que eles vão ter, né, cara? Aham. Uh-huh. E como a gente ficou sem leitura de e-mails no podcast passado, né, por todo aquele probleminha lá que a gente teve, inclusive, para quem perguntou, né, o Luke já está bem, já está em casa, está mamando horrores, rotando, cagando bastante. Um dia a gente faz um podcast só pra falar, né, da fisiologia desse menino. Ele está cumprindo a sua função como bebê. É, além de ser fofo, né, enquanto faz qualquer coisa, né? Fofo tal qual um joelho. Não, ele já perdeu um pouco da propriedade de joelho, né? Já desjoelhou. Isso. Inclusive, a priminha dele, que é a irmã da Vi, engravidou tipo um mês depois dela, né? Uhum. Não aguentou de inveja. e a neném nasceu agora. Inclusive no dia do Despertar da Força. Caraca! Invejando, né? Já que ela não tem o nome de Leia, né? Ela vai nascer no dia do Star Wars, né? Pode crer. E ela ainda tá, pelas fotos que eu vi, que eu ainda não conheci pessoalmente, né? Mas pelas fotos que eu vi, ela sim ainda está no processo de enjoelhamento, né? Uhum. Então, por enquanto, o Luke é mais fofo que ela. Como a gente não teve a leitura de e-mails e de recados no Gavistática passado, uma coisa que passou despercebida, né, a gente acabou não falando aqui, é que a gente teve mais um Gavistática mais, né, um Gavistática extra, sobre Dark Souls, né, que era o motivo pra ter esse podcast extra, né, que eu tava querendo falar sobre Dark Souls. Então eu me reuni lá com o Caio Braga, que é outro fã da série, e a gente falou um pouco da história. Inclusive, se você não conhece Dark Souls, se você não acha essa comunidade muito hardcore pra você, né, e tá com medo de escutar, escuta lá o cast que a gente falou justamente pra as pessoas que não conhecem da história, né? A gente só falou praticamente da história, não falou? Falou da historinha. Historinha, né? Desse joguinho. Desse joguinho. Cara, Dark Souls é muito foda, cara. Vai... Cara, o 3 eu com certeza vou jogar. Eu, né? Assim, já pirando com os trailers, né? Entrando uh-huh. no hype. Cara, mas depois, talvez, não sei se você vai achar difícil voltar, mas dê uma chance pro Dark Souls. É porque é difícil, que eu acho que você não tem nem onde jogar agora, né? Que o... É, só eu tem... Acho que, só acho tem que não saiu pra versão pra Play 4, é, eu acho. É, isso que eu ia falar, acho que só tem pra PS3, né? Né? E, cara, é foda. Eu tava até comentando com a Vi esses dias, que nesse universo todo, toda a polêmica que teve, acho que nos últimos anos, eu não sei, acho que agora deu até uma melhorada, né? Com a quantidade enorme de remasters, né, que teve no começo da geração, né? Sim. E não teve um de Dark Souls, cara, que o mais precisava, tá ligado? Uh-huh. Porque a versão de consoles que era considerada melhor, inclusive, que é do PC, né? Uh-huh. É muito bugado. Eu tava vendo as gameplays, cara, sabe? Tem Caraca. Tanto que tem um lugar chamado Blighttown. Se eu não me engano, eu vi um gameplay desse que o cara zerou em 20 minutos, se aproveitando dos bugs bizarros desse. Ah. Ele tem umas quedas de frame rate horríveis, cara, em alguns lugares específicos, sabe? Uh-huh. Tipo Blighttown, que a comunidade renomeou essa cidade como Lagtown, tá ligado? Porque no console chega, sei lá, 5 FPS, eu acho. Porra! Ah! Peraí que eu tô morrendo. Ah, fuck. De recadinhos aqui, fazer um agradecimento rápido aqui ao Ed Snow, que inclusive, fazendo uma ponte com o Dark Souls, foi o cara que acompanhou uma das streams que eu tinha feito de Dark Souls, né, há um tempo atrás, a da vez ainda que eu não estava fã, né, que eu tava morrendo, que nem um maluco, né? Ele acompanhou o meu rage kit do Dark Souls. O Ed Snow, ele me deu um joguinho, dois joguinhos, na verdade, deu o Super Meat Boy, que é um joguinho que eu tava na minha wishlist há muito tempo, mas eu nunca tinha comprado. Uhum. Que é outro também, que é quase Dark Souls, né? Não sei se você já viu. Já só conheço de lendas. De lendas. É. É bem legal ele. E o Squish the Suicide Pig, que esse eu ainda não joguei. Nossa, que porra de nome é esse, cara? É um jogo de plataforma também. Eu tô traumatizado com esse nome, cara. Só que eu vi esse nome. Esse eu ainda não joguei, na verdade. Muito obrigado, Edson. Você é um cara legal. E ainda agradecendo a... Eu não sei se a gente chegou a falar dele, mas foi um novo patrão da gente lá no Patreon, que é o Inoue, que ele é patrão de vários outros podcasts. Inoue. É um japonês, ele. Eu identifiquei pelo nome. Muito obrigado, Inoue. E o Valdir Falcão, que também entrou lá no nosso grupo de patrões. Muito obrigado a cada um de vocês. Inclusive, esses dias lá no grupo do Patreon, recebemos aqui um recado, quase com um pedido de desculpas, né, do Pedro Ângelo, dizendo, gente, eu não vou poder mais ser patrão de vocês, desculpa, não sei o que lá. Cara, não tinha obrigação nenhuma e você ajudou a gente por alguns meses aí, pô, valeu mesmo. Já tem algumas pessoas lá que deixou de ser nossos patrões e não se preocupe com isso, cara, vocês... A gente vai ser eternamente grato a cada um de vocês. Mesmo que você fique até pra vocês que não são patrões da gente, se você ficar um mês só, cara, não precisa, não se preocupe. Um mês já ajuda muito mesmo, sabe? Mas eu vou colocar o seu nome no meu caderninho aqui, só pra... que eu vou pois me lembrar disso no futuro. Beleza, acho que isso é isso de recados. A gente já pode agora começar a nossa leitura de e-mails. Ficou um pouquinho acumulada, né? Mas eu tentei dar um resumido. Você quer começar lendo ou eu começo? Deixa eu só me livrar de uma certa criatura infame aqui. Certo. Pronto, agora eu consigo ler. Compartilha aí o que é que você está jogando. Olha, nesse exato momento eu tô tendo minha bunda chutada brutalmente no Dash. Agora que ninguém joga, você começou a jogar? Pô, é basicamente. Não, é porque você não gosta de MMO, né? Você gosta do mundo vazio, né? Isso, eu gosto que as pessoas não fiquem no meu caminho. Você é que nem a Vi nesse aspecto, cara. Ela não gosta. Eu também não sou muito chegado, não, cara, no multiplayer online. Principalmente com pessoas que eu não conheço. Uh-huh. Mas a Vi, ela abomina muito mais, cara. O máximo que ela joga é Hearthstone, porque ela pode simplesmente silenciar e fingir que as pessoas são NPCs, sabe? Mas então, eu começo? Pode ser. Lucas Freitas, asteriscos anos, de Belém, diz o seguinte... Ah, inclusive, você pode acrescentar a profissão dele, que ele é aquele médico stalker. Meu Deus! Aquele cara que faz aquele... Eu nunca lembro o nome daquele exame, sabe? Que você fica dormindo e ele fica te olhando enquanto você dorme. Aham. E ele é patrão da gente também. Exame stalker. Então, peraí, deixa eu não vou zoar ele não, porque, né, dá dinheiro. Bom, ele fala o seguinte no e-mail dele. Façam uma vaquinha internética pra comprar um ar-condicionado pro Luke pra vir, sério. Sei como é viver no calor insuportável, realmente ajuda. Acho que aqui em Belém, hot dog é pão com... Espera aí, que eu acho que ele mudou brutalmente de assunto. Mudou. Ele já tá se referindo ao... Aquele gavestático longínquo com o Doug Lira, né? Que falando de salsicha. Salsicha. Acho que aqui em Belém, hot dog é pão com salsicha e cachorro quente é pão com picadinho. Sem purê. Enfim, eu acho que ninguém faz aula de inglês lá, né, cara? Pra eles saberem que cachorro quente é hot dog, basicamente, né? Cara, é a tradição, é o nome tradicional. Eu não sei se a gente chegou a falar disso, acho que a gente chegou a falar, nem lembro, mas lá em Maceió tem o cachorro quente, beleza, com salsicha, aquele tradicional. Aham. Mas tem uma variante que é um cachorro quente que é pão com carne moída, cara. Eu acho que a gente, não sei se a gente chegou a falar disso. É bizarro, várias vezes a gente... Inclusive em festinha de aniversário de criança, às vezes tem, a pessoa chega lá em buffet e fala, você aceita um cachorro quente? Quando você pega, é um pão com carne moída. Esse é o tradicional cachorro quente de festa de criança, pô. Ah, então isso é normal em vários lugares? Eu não sabia disso. A carne, é tipo uma carne moída um pouquinho mais ensopadinha, né? Eu, não sei, eu sempre achei estranho, cara. Nossa, chamar de cachorro quente. Chama de sanduíche, sei lá. Você aceita um pão com carne moída, sei lá. Mas é um cachorro quente, cara. Vai ver, o que você não sabe até hoje é que aquilo ali, na verdade, é carne de cachorro, né? Caraca! Aquele é um verdadeiro cachorro quente, na verdade. Se o churrasquinho de gato, né? Deixa eu ler o resto? O resto, né? A frase final. Sim, eu falei. Aí você me... Eu te interrompi. Me interrompeu. Mas ele termina sem purê. Enfim, até mais. Eu nunca comi cachorro quente com purê. Não sei nem como é que é a combinação de sabores. Eu acho que é uma blasfêmia. Isso é coisa de paulista, né? Pois é. O próximo e-mail que a gente recebeu aqui é do Klaus... e ele fala, adorei o programa. Ele também tá falando desse mesmo Gavete Tática aí. Como de costume, o podcast me faz companhia no trabalho. Muitas vezes eu escuto enquanto estou no laboratório e sempre dou muita risada, sobretudo com a total inaptidão culinária da maioria dos participantes. Não estou querendo ofender de forma alguma, mas é sempre interessante ver as combinações e maneiras de ver os alimentos por parte dos que não trabalham com isso. Bom, quero parabenizar a equipe pelo ótimo trabalho e vou procurar aqui o link para contribuir. E acho que até agora ele não achou, que ele não está contribuindo lá no Patreon. O Klaus, para quem não lembra, ele é aquele cara que ele é dono de uma empresa de picolé. Que a gente já leu o e-mail dele aqui há um tempo atrás, que a Vi também tá esperando um patrocínio, mesmo que seja pagamento em picolé mesmo. Porra, se fizer rolar um pagamento em picolé, eu quero, hein? Olha aí, frutas, eu tô vendo aqui, frutas mesmo. Se quiser, a gente faz uma propaganda. A gente podia fazer uma ameaça, né? Se ele não fizer um patrocínio pra gente, a gente esculacha no próximo Gabi Estática, né? Ah, não, mas se é de fruta, eu não quero, não. Só queria se fosse de chocolate. Não, mas ele é uma daquelas empresas que o nome não tem relação. Eu tava vendo aqui o catálogo, tem picolé de Nutella, tem de cookie, tem de cerveja, tem umas paradas doidas aí. Nossa, que coisa exótica. Ou as árvores do laboratório dele, né, cara? Tem uns frutos muito doidos também. Pode crer, é uma possibilidade. Pode ser. Bom, em seguida, e-mail de Paulo Fernando, sem idade e nem nada mais. Ele diz, Diego, parabéns, cara, a você e a Vivi pelo rebento. Muito obrigado. Espero que até receber esse e-mail seu garoto esteja melhor em casa. Está. Está melhor. Sou desenhista, acho que 90% dos ouvintes de podcast são. Eu não sei que pesquisa é essa que ele fez, né? Segundo o relatório de pesquisas inventadas da internet. É, né? E ouvinte do Gabestática desde muito tempo. Nunca tinha sentido vontade de dar um feedback, mas de tanto que escuto vocês, já me sinto próximo, como se fossem velhos amigos que moram em outra cidade. Então não poderia deixar de dar os parabéns pela importante data. Como falei, escuto o Gabestática há muito tempo, e um grande diferencial de vocês é a despretensão na abordagem dos temas. Isso o torna o podcast mais autêntico de todos que escuto. O que chega perto de vocês nesse campo de despretensão é o TemaCast e o Na Porteira. Nunca escutei nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu já ouvi falar do Na Porteira, mas nunca escutei. E o TemaCast eu nunca nem tinha ouvido falar. Acho que a gente deveria bipar pra não fazer propaganda pra concorrência. É. Escuto também o GeekVox, MDM, Bacanudo, Mamilos, TigreCast, AntiCast, FDAcast e ArgCast. Puta que pariu, hein? Cara, eu escuto, acho que é uma quantidade maior do que essa, cara. Porra! Aqui, você não tem filho e trabalha, caralho? Cara, mas é aí que tá. No meu trabalho, eu não consigo trabalhar sem escutar podcast. Porra! O meu serviço é muito repetitivo. Ah, isso é foda. Não, serve, falei. Repetitivo. Eu escuto, pelo menos eu assino, né? É que tem uns que eu sempre escuto mais quando acabo os outros, né? Mas eu devo ter uns 20 a 30 podcasts assinados. Agora, engraçado que a maioria dos que ele falou aí eu nunca escutei, inclusive. Desses aí, eu acho que só escutei o Bacanudo, eu comecei a escutar há pouco tempo, inclusive. Aí o Mamilos e o Anticast eu só escutei aqueles lá de preconceito, não cheguei a escutar muitos outros. Uhum. Mas tá aí, vou até ir atrás depois de alguns desses. Aham. Uhum. Bom, continuando aqui. Gostaria que vocês comentassem sobre os podcasts que estou... Comentamos antes dele pedir. É, e se possível, divulgassem o meu blog de desenhos. Aí ele dá o link aqui, eu não sei o que você quer fazer, eu não... A gente divulga. É um tipo o portfólio dele. Se você tá precisando de um desenho, vai lá no blog do Paulo e pede um desenho pra ele faz de graça. Isso. É só dizer que você vai divulgar o trabalho dele que ele faz de graça pra você. Cara, o Doug, cara... Eu não sei se foi o Doug ou foi o Valdeir. Agora não lembro, cara. Colocou um negócio muito da hora, assim, que tipo, quando alguém... A diferença é quando me pagam por um desenho e quando me pedem um desenho. E tem lá uma árvore, sabe? Toda mal desenhada aí. Quando o pessoal pede pra... Ah, desenha aí um desenho. Uma árvore toda zoada, tá ligado? Cara, fazendo. Uhum. Inclusive, quando eles pedem, é aquela árvore, né? Não importa o que a pessoa pediu, ele manda aquele desenho. Né? Independente, né, cara? Do contexto do negócio. É, o próximo e-mail que a gente recebeu aqui foi da... Essa aqui colocou todas as informações, né? As informações da pela convenção Nerdcast, né, cara? Pela... Como é que se diz? O sindicato dos dos podcasts, né, cara? Não sei quem inventou isso, mas informações completas. É o e-mail da Camila Stefani Pedroso, de 22 anos, acadêmica de engenharia florestal, de Santarém, Pará. Aí, a segunda pessoa do Pará que mandei e-mail pra gente hoje. Engenharia florestal, não parece ser uma parada contraditória? É, sabe? Ou ela planta árvores, simplesmente, tá se chamando de engenheira por conta disso. Olha aí, mais uma vez, isso dá margem pra ser mal interpretado, mas beleza. É, ela fala assim: olá amigos, conheci o podcast de vocês há 6 meses, acho que já deve fazer 8 meses agora, através de uma busca no Google sobre podcast com temas sobrenaturais, e pra minha grata surpresa conheci não só o podcast de vocês, mas também o Mundo Freak Confidencial. Desde então, venho ouvindo frequentemente, já estou quase acabando a maratona de ambos, já deve ter acabado também. Não estou aqui para comentar nenhum episódio passado, nem espero que vocês leiam meu e-mail no programa. Quero apenas parabenizá-los pelo ótimo trabalho e dizer o quanto vocês se tornaram especiais para mim. Tenho cada um de vocês como um bom amigo. E parabéns ao casal pela chegada do Luke e nosso pequeno Padawan na podosfera. Beijos. Isso aí, não precisem se conter ao escrever e-mail achando que precisa comentar sobre um episódio específico, nem nada do tipo. Se mandar só falando que gostou, que ou não que gostou. Que não gostou, né, cara? Como já aconteceu que não gostou, aqui. Isso, elogiando ou não, ou sei lá, só comentar, só dizer que... Tá escutando? Pois já é o suficiente pra gente. Pois é, acho que foi no na leitura de e-mails passada que a gente realmente leu, eu acho que teve dois e-mails que a gente leu que foi uma frase, praticamente. É. O nosso único critério aqui, a gente só não lê se foi e-mail de troll, que a gente não recebe quase nunca, na verdade, né? Uhum. É, acho que os trolls não se dão o trabalho de mandar e-mails pra gente. Ou se a pessoa realmente não quiser que a gente leia, né? Aí é o único critério que a gente usa. O próximo e-mail que a gente... Ah, não, é você que lê agora, né? Sou eu? É. Então deixa eu ir pra um lugar seguro. É muito esquisito, né, cara? Você precisa ir pra um lugar seguro pra ler um e-mail. Eu acho que, inclusive, na vida real, funciona assim, cara. Depende, cara, se você for um espião de repente. Então vamos lá. Cassiano Alisson, 22 anos, Fortaleza. Podem ler no cast sem problema. Bom, estamos lendo. Parece que ele tá respondendo a pessoa anterior, né? É, verdade. Olá, gaveteiros. Adoro o cast de vocês. Conheci o site no ano passado. Não, conheci o site ano... É, não, faltou um no aqui. Conheci o site ano passado por volta de fevereiro e logo às me vezes, apaixonei. Às vezes é até alguma trituração que eu fiz no e-mail também. Isso pode acontecer. Ah, tá. Eu vou resumindo as coisas, eu corto uma palavra, eu corto outra ali, aí fica meio zoado mesmo. Então, se eu criticar alguma coisa, entendem que eu estou criticando o Fly. É. Peraí que o lugar começou a explodir alucinadamente. Pronto. A gente pode sempre, no início de cada gravação, falar o que é que você está jogando, pra saber. É tipo, sabe aqueles programas que falam, e durante esse podcast você vai escutar na trilha sonora ou tal banda, que nem no Mamilos mesmo, eles falam isso, né? A gente pode falar, eu acho durante, durante esse podcast, o Aiken está jogando tal jogo. O Aiken está xingando tal personagem. É verdade, porque sempre vocês escutam o Aiken xingando, mas nem sempre vocês sabem, né, que... Exatamente. Só que eu acho que no programa principal também você tava jogando o Destiny, né? Eu acho que é essa, que eu tava, acho que eu tava jogando o demo ainda. O demo, né? Bom, continuando. Volto em fevereiro e logo me apaixonei. Vocês possuem uma capacidade incrível de nos envolver com o assunto escolhido. Vocês e o mundo... meu Deus. Acho que vocês entenderam a reação, por que foi. Vocês e o mundo freak são meus casts favoritos. Foi até através dele que conheci vocês. Os meus casts favoritos são os que possuem assuntos sobrenaturais, apesar da Vivi não curtir. Sou médium e me identifico com os relatos contados. Se um dia surgir a oportunidade, adoraria participar de um. Já escutei todos os casts, embora não comente, divulgo o cast de vocês para todos os que conheço. Sem mais delongas, deixo meus parabéns. Adoro vocês como se fossem amigos de infância. Continuem com esse trabalho incrível. Um bom parto para Vivi e muito sucesso a todos vocês. Eu acho que esse é a leitura de e-mails das pessoas se declararem nossos amigos de infância, né, cara? Tá uma coisa meio arquivo confidencial. É. E se você entendeu, né, essa referência, significa que você é uma pessoa pré-internet como a gente. beleza, o próximo e-mail... que a gente recebeu é do Rodolfo Alves. Ó, esse daqui também mandou o formulário completo aqui. Rodolfo Alves, 23 anos, formado em Análise de Sistemas, Santana do Paraíso, Minas Gerais. Várias pessoas nessa faixa de idade, né? 21, 22, 23 anos. Fala, gaveteiros. Já faz um ano que escuto o Gavestática. Como o ouvinte escreveu uma vez, eu não sei porquê, mas gosto muito de vocês. Olha, mais um, é. Mas gosto muito de vocês. Talvez seja naturalidade os sotaques tão distintos de cada um. A forma como falam, não sei, mas é bacana. Esse fim de ano estarei começando uma maratona para divulgar a mídia dos podcasts. Começarei a forçar meus amigos a escutarem podcast. Cara, não é legal você forçar, né? Você sugere. Eu tô imaginando a galera amarrada na cadeira, saca? É Laranja Mecânica, né, cara? Não, acho que você deveria fazer isso e filmar e colocar na internet. É, né? Começarei a forçar meus amigos a escutarem podcasts e até criei um calendário para mandar e-mails para cada um dos meus muito podcasts favoritos. Cara, você não deve ter nenhum amigo, cara. Você deve ter, tipo assim, duas pessoas que te toleram e você acha que são seus amigos. Agora chega de baba-ovo. Sou do interior e, cara, quando ouço falarem de Osasco, imagino que a cidade deve ser uma coisa muito louca. Só tem zoeira e para contribuir com o conteúdo, aí vai um link do projeto do parque do hot dog em Osasco. Já até postei nos comentários, mas vai o link aí para colar para aqueles que ainda não viram. Valeu. Ele mandou o link aqui do projeto Parque Hot Dog. Eu não sei nem se isso é sério, na verdade, mas tem tipo uns... Eu não sei qual é o termo, não é mocap, mocap acho que é pra produto, né? Mas tem tipo os projetinhos, sabe? As maquetinhas uh-huh. do parque, tem várias coisas aqui, como uma roda gigante com que cada cabine é um hot dog, uma montanha-russa que o looping é tipo uma salsicha, tem umas paradas aqui, eu não, caraca, não sei se isso é sério, mas eu não sei se eu falei com a Viu, se eu comentei lá, que eu acho que faltou tipo uma cabeça gigante do Doug Lira, né? Que ele também faz parte do... do ícone de Osasco, precisa ser a entrada principal, você entra pela boca dele, sabe? Entra pela boca do Doug. Excelente. Eu vou tentar lembrar de colocar o link aí pra quem não viu, na postagem desse Gavi Estática. E temos mais algum e-mail? Ah, tem um bocado, tem mais dois e-mails aí. Ó, esse e-mail aqui é de Maicon Chagas, 21 anos, Bauru, SP. Aí, é aí, pertinho. Fala, pessoal! Vocês me acompanham já faz uns 4 ou 5 anos. O primeiro episódio que eu vi foi com meu primo e foi como amor à primeira vista. Resolvi mandar esse e-mail para agradecer por todo esse tempo. Vocês me ajudaram a superar o problema de depressão que tive devido ao falecimento de minha avó. Não saí de casa de forma alguma e não conversava com as pessoas. Vocês eram os únicos nesse tempo que conseguiam fazer com que eu desse boas risadas. Por isso devo demais a todos do Gaveteiro. Obrigado. Olha aí. É isso aí, rapaz. Testemunho aí, muito obrigado. Estamos aqui para melhorar a vida dos outros. É, que bom, cara, que deu certo aí. E eu sei você que... Ele tá com a gente há bastante tempo, desde o início praticamente, né, do Gaveteiro. É, desde da época merda, inacreditável. Você conseguiu superar a gente, você supera qualquer coisa, cara, então... É isso aí. É. Valeu pelo seu e-mail. E o último e-mail que a gente recebeu é de um velho conhecido, que vez por outra a gente comenta dele aqui, que é o William Teru Onaka. E ele fala: boa tarde, galera. Como o Gavi Estática voltou a falar de games, mesmo que não no podcast principal, pois é, né, a gente comentou, né, nesse blog de notas, né, de games. Pra você ver. É. Já ganhei alguns joguinhos de vocês e prometi que um dia eu devolveria. Eu nem lembro que jogo ele ganhou, mas deve ter sido um dos felizardos lá daqueles sorteios que a gente fez. E também aproveitando a proximidade da vinda do Luke, mais um que se atrasou um pouco aí, né? Se atrasou não, né? Se atrasou pra ser lido. É, a gente que atrasou, né? Se aproveitando da proximidade da vinda do Luke, gostaria de presentear a Vi com um dos jogos da wishlist dela no Steam. E ele deu aqui o... BioShock Infinite, que é um jogo que eu tô a fim de jogar faz tempo. Ah, eu vim agradecer. Ah, nossa, Vi deu um spawn aqui. Por um acaso, ela chegou na hora da leitura aqui dele. Tá, agradece aí então. Obrigada, William. Vou jogar quando o Luke deixar. Ah, é? Eu acho que eu vou jogar antes dela, na verdade. Esse é um daqueles jogos que eu joguei ele inteiro no YouTube. Ah, é? É. O pessoal falou mó bem, eu sei que o Cabral falou mó mal, cara. Cara, o Cabral ele é especial. Ele é especial, né, cara? O Cabral tem cara daquele cara que joga Doom até hoje, cara. Talvez ele não, talvez primeiro, ele não, né, seja, talvez ele não seja, mas é que eu conheço uma pessoa que eu espelho o Cabral, né, nessa pessoa que eu conheço, sabe? Que ele é o cara que acha que é tudo lixo os jogos de hoje em dia, sabe? Que é tudo devagar, bom é Doom, sabe? Uh-huh. Bom é o multiplayer de Quake, cara. Ele fala, caraca, sabe? Esses multiplayers de hoje... E você já viu, cara, os multiplayers profissionais de Quake 2? Não. Cara, é uma parada muito frenética. O cara dá um tiro que é de como é que é? Aqueles rocket jump, né? Uh-huh. De bazuca, né? Pra voar. E dá outro tiro quando ele tá no ar, no outro lado do cenário, que ele tá prevendo que alguém pode passar por ali naquele momento. E se não passar, ele já vai virando 180 graus pra dar um tiro do outro lado do cenário. Isso muito rápido, cara. Eu acho isso. Eu não sei como que as pessoas podem se divertir com isso. Cara, eu acho que... Se eu tivesse só um jogo na minha vida inteira e eu chegasse naquele ponto, talvez eu visse graça naquilo, sabe? Depois de 40 anos jogando aquela parada. Mas é isso, esse foi o nosso último e-mail. Muito obrigado a todos vocês que mandaram e-mails, que mandaram presentinhos, que mandaram votos de saúde para o Luke. Luke, isso aqui... Beleza, muito obrigado com a todos e próximo mês a gente tá aqui, né? Quem sabe com a Vi, né? E quem sabe com o Luke. Talvez também. Falou. Tchau pra vocês. We'll be right back. tô olhando pro microfone. É, se eu trocar a fralda, dele, tá feito com o copo.